Santo, Santo, Santo Espírito de Deus, Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito, resplandeça sobre mim. Vem, Santo Espírito, clarear o meu viver. Vem, Santo Espírito, eu preciso mais de ti. Ó, Santo Espírito, vem voando sobre mim. Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Santo, Santo, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito, a minha alma é toda tua. Vem, Santo Espírito, o que tenho eu lhe dou. Vem, Santo Espírito, sorridente lhe ofereço a minha fé tão pequena e também o meu amor.